João Magalhães, o cantor mais apaixonado, o Spoy. Arranjou, acabou. Pra que esconder esse falso amor? Confiei, entreguei meu coração, você machucou. Noite do meu lado, eu fico aqui imaginando. Mas como pude cair nessa face de amor? Vou parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Voltamos para shows 759-9242-4603. Samuel Magalhães, o Esporra. Acabou. Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, me entreguei. O coração você machucou. Noite do meu lado, eu fico aqui imaginando. Mas como pude cair nessa farsa de amor? Um parabéns pra você fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Um abraço, meu parceiro, meu amigo Remy Santana, Sabia Records, gravando tudo. Grande abraço, meus parceiros, Barrão Motos e Carlinhos Tempo Frio. Tamo juntos. Alô, Mato 10, alô, Milton. Grande abraço, meu parceiro, Jair Silva, divulgações.